chegar na luz, eu vou. Meu Deus é luz, viver na luz, andar na luz, eu vou. É bom viver em comunhão com Deus e com os meus irmãos. É muito bom viver e andar na luz. Mentimos, com pecados ocultos mentimos. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, mas se vivemos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão com Deus, mantemos comunhão com os irmãos. Comunhão é isso que queremos, comunhão é isso que mantemos. Thank you.